dessa luta. Vamos em frente, a vitória alcançar. Pois as promessas é só para os vencedores, que muito breve Jesus Cristo vai voltar.